Ou nós vamos ficar rotorrutizados assim o programa inteiro? É rotoscopiado, pai. Seja lá o que for, tá me dando enjoo! Uma nobre tentativa que fracassou. Distribuição Fox Film. Versão brasileira Audio News, Rio. Da infância à juventude. Bart Hood. Por que o céu é azul? Oh, eu não sei, só é. Por que as nuvens são brancas? Nem ideia. Por que as pessoas são amarelas? Porque foi assim que Deus as criou. Por que a grama é verde? Pra você achar sua maldita bola de golfe. Agora eu tenho uma pergunta pra você. Por que deixou seu carrinho de brinquedo na escada? Por que o sangue é vermelho? Por que a pergunta? Tá saindo pelo seu ouvido. Tchau! Então você vai ficar um tempo com o vovô enquanto seu pai se recupera. Fique longe de mim. Faz de novo, garoto. Aposto que ele não consegue controlar. Bart, que coisa feia. Só mais uma vez, hein, filho? Quer brincar de carrinho? Bem, se eu me abaixar até aí, eu não levanto mais, filho. Meu pai também não brinca de carrinho comigo. Calminha, Melvin, que o Moppenheimer. Existem outras maneiras de brincar de carrinho. Enche os olhos com a máquina mais linda que já foi feita. O Studebaker Starliner Commander 1954. Eu comprei zero quilômetro e tinha esquecido dele até hoje. Eu posso entrar nele? Bem, eu não sei como você espera dirigir esse bichão se não for dentro dele. É, vovô, eu não posso dirigir. Eu também não, pela lei. Agora vamos nessa. Sabe que pode temperar essas coisas com spray de pimenta, não é? Molho de pimenta. Água nos olhos. Vamos acelerar mais um pouquinho. O Homer nunca mostrou tanta coragem. Você tem atitude, garoto. Eu queria que esse dia nunca acabasse. Ah, lamento, Bart. O tempo não para. Os anos vão passando, passando e você nem se dá conta. 2 anos depois. Vovô, falei para trazê-lo até às 5 horas. O professor já está aqui. Quando eu era garota, eu nunca precisei de professor nenhum para me ensinar nada. Isso mesmo, nunca! Veja o... Veja o rato. O rato acerta o gato. O gato foi esmagado. Muito bem, Lisa. Muito bem. E com quase nenhum conhecimento de ditongos, sibilantes e fonemas. Por que ela sabe ler e eu não sei? Ah, fique calmo, rapazinho. Não se preocupe, você não vai precisar ler, sabe? Os clientes vão simplesmente apontar para a foto do hambúrguer que querem que você faça, porque você não vai ter muita coisa para fazer. Muito bonita a pintura, Lisa. Vamos colocá-la na parede do sofá. Eu fiz uns desenhos também. Estão na geladeira, na parede e nas cortinas. Não! Zé Ruela, você destruiu a cozinha! Você não entende? Isso é um santuário para bistecas de porco! Mas gostou dos meus desenhos? Homer, por favor, diga alguma coisa positiva. Bem, acho que isso é um exemplo clássico e colorido de algo que talvez tenha estragado nossa cozinha! Eu não consigo nem achar a geladeira! Não é cerveja? Onde é que tá? E quem é você? Estamos brincando de esconde-esconde. Eu sou o Milhouse. Milhouse? Que nome mais esquisito é esse, hein? Um dos piores, senhor. Esse José Ruela só me dá trabalho. Eu nunca devia ter tido o primogênito. Devia ter pulado direto para o segundo. Tem uma coisa que eu sei fazer melhor do que você. Terminei de pintar a cozinha e tá novinha em folha. De certa forma, isso até que foi uma benção. Eu tenho verdade. O comportamento perturbador do Bart provavelmente foi causado pelo sentimento de vocês acharem que outras crianças merecem mais atenção do que ele. Entendi. Como podemos ajudar essas outras crianças? Estamos aqui pelo Bart. Se tratando do Bart, hein? A atenção que ele mais almeja é a do pai dele. Boa sorte. Leve-o pra acampar. Eu quero ajudá-lo, eu juro. E seu filho só está em busca do seu amor. Caraca, para uma psicóloga você sabe como entrar na cabeça das pessoas. Trouxe minha lanterna para acharmos o caminho no escuro, uma tesoura para cortar lenha em gravetas e uma buzina para afugentar os ursos. Ué, por que estamos parando? É aqui que vamos acampar, filho. Pensei que a gente ia ficar numa barraca na floresta que nem as crianças que foram mortas naquele filme que você me levou pra ver. Filho, as florestas nessa época do ano são muito expostas. Mas vamos fazer coisas bem legais. Escuta, tá ouvindo? É o som de uma máquina de gelo. Ah, legal. Vamos nessa, vamos caçar. A recepção da pousada. Andrichek passa à frente de Hamilton. Está muito à frente e o árbitro interrompe a partida. A TV está ao norte da cama. Ah, melhor dormirmos, filho. Aprender a mexer nesse controle aqui consumiu minhas energias. Nunca vi um botão de menu verde desse jeito antes. Botões loucos. Então, como foi o acampamento com seu pai, Bart? Foi bom. Ganhamos vários pontos Starwood no hotel. Ah, meus pioneiros inteligentes. Lisa, como foi a escola? A professora me deu isso. Estudante do mês? Uau! Mas há quanto tempo você está nessa escola? Um mês. Eu tô lá há 2 anos e ninguém nunca me deu nada até hoje! Ah, coitadinho. Você vai pegar a sobremesa dele? Sim, eu vou sim. E levar pra ele. Você está comendo o bolo? O quê? Não! Filho, eu sei que pode não parecer agora, mas você ainda vai gostar muito de ter uma irmã quando for adulto. Você sempre vai gostar mais dela do que de mim. Isso não é verdade. Eu gosto dos dois na mesma medida. 40%. Tenho que deixar folga no orçamento. Então você colocaria isso no carro? Com muito orgulho, filho. Meu filho é o garoto do ano da escola de Springfield? Mas esses dois adesivos significam tanto pra mim. Nesse carro não toca rádio nacional. Feliz aniversário! Ah, obrigado, mas vocês sabem que eu não sou mais fã do Krusty. Passou da fase do Krusty, cortou o ai caramba, e agora isso? Mãe, não fica se... Grilada a cara? Eu ia dizer, não fica se apegando a um passado infantil e bobo. Oh, é, cara, alegra sua mãe. Tá bom, não fica grilada, cara. Isso. Ai, meu Deus, eu sou a estudante do mês por 48 meses consecutivos. Ótimo, minha filha, ótimo. Mas você sabe que hoje é aniversário do Bart, né? Não. Tá tudo bem. Eu só tenho que corrigir isso aqui. Pronto, agora você é o centro de tudo. Satisfeita? Pode deixar que eu vou buscá-lo. Ah, não vai adiantar. Ele tá andando muito rápido. Essa eu não posso, meu avô mora aí. Parados aí, fiquem onde estão. Ora, parece que finalmente daremos um fim a esse pedradelo na rua Carroll. Na verdade, é rua Maple, chefe. Obrigado, seu repressor de piadas. Por favor, não me prendam, foi só um crime sem vítimas. Ah, eu não vejo nada. Parece ser um caso de velhocídio culposo. Será que essa piada você aprova, Lou? Eu gostei. Valeu por deixar eu me esconder aqui. Se esconder? Essa é a melhor visita que eu tenho em meses. Agora pegue seu presente de aniversário. Legal! Eu pedi essa bicicleta aos meus pais, mas eles disseram que eu ia quebrar o pescoço. Ah, mas você vai quebrar o pescoço algum dia. É importante que seja na infância, que nem catapora. Agora vai embora antes que eu diga mais alguma coisa absurda, filho. acampamento de verão do curso preparatório de medicina. Eu posso me cuidar muito bem sozinha. Não se fala mais nisso. Nosso táxi chegou. É um daqueles novos carros da Apple. Acho que deviam ter ficado só com os computadores. Façam boa viagem. Não se preocupe, eu vou cuidar muito bem do nosso garotinho. Eu tenho 15 anos. O rapazinho ficou jangado. Ai, que saco. Homer, este verão pode ser sua última chance de ter um relacionamento próximo com seu filho. Não estrague. E aí, Zeruela, quem diria, hein? Só os homens em casa, é? Que bom que temos o verão todo, porque temos muita coisa para conversar. Pois é. Então, vejamos. Quando for trocar os limpadores de para-brisa, só precisa substituir a parte de borracha, não a peça toda. Ah, e onde é que se compra só a borracha, hein? Eu não sei. Bem, que bom que eu te falei isso antes de morrer, então eu vou ao mall enquanto você pensa no assunto, valeu? E aí, valeu por ter vindo. Depois de lavar pratos por um ano, me passaram pra ajudante. Agora eu faço escala, gata. Uau, então adeus, senhor salário mínimo. E eu não disse isso, não. Então, acabei de sair do reformatório pelo lance das luzes, mas não estou com raiva. Eu pude aprender que o maior crime de todos é ter uma vida sem fé. O que foi? Essa cruz não é grande o bastante? Puxa, você beija exatamente como a Terry disse que beijava. Peraí, não é a Terry? Não, sou a Sherry. Mas quanto mais avançarmos, mais você vai perceber a diferença. Erva! Isso pode arrumar encrenca pra mim! Aí, ô, idiotas! O bong só pode ir na casa da árvore! E aí, garoto? Ficou maluco, cara? E se a polícia chegar aqui? Tu tá aqui também? Pode crer, deve ser estranho pra você. E pensa só nisso, garoto. O mundo inteiro está acontecendo nesse momento, sabe? Tem a Índia, a China, que loucura! Pode me deixar sós com meu pai? Ora, claro! Eu posso voar! Não posso! Não posso! Pai, por que será que você e eu nunca estamos na mesma sintonia? Policial caído, cara! Filho, quando você veio ao mundo, eu fiquei apavorado. Porque significava que eu não era mais um garoto. Eu tinha responsabilidades. Na verdade, eu sou como você. Um cara mal compreendido que quer que sua família o ame. E talvez possamos começar com um abraço? Ah, eu estou tão feliz por esclarecermos isso e estou feliz por ter um filho que nunca chegará a lugar algum e nem fará coisa alguma. Droga, Homer! Você sempre estraga tudo! Genderson Imóveis. Vovô! Eu tenho que falar com o vovô! Abraham Simpson, amado pai resmungão. Vovô, que saudade de você! O que você diria se estivesse aqui nesse momento? Se um dia tiver a chance de dar uns amassos na Mirna Loy, faça. Ela tem olhos como de uma gata persa. Claro que na minha época, a Pérsia se estendia da Argélia até Constantinopla. Até a revolta dos eunucos em 1916, quando... você tem atitude, garoto. Descubra do que gosta e siga até a glória. Isso! Então, chegamos à etapa final da competição Duff de Beast Cross Vertical Radical. Vamos checar o placar enquanto a rampa está sendo limpa pela máquina suga-sangue. Pai, mais uma etapa e eu venço. Primeira conquista que eu posso dizer que é só minha. Graças a Deus que, seja lá o que for, isso é considerado um esporte. Bart Simpson, para o portão, por favor. Que bom, chegamos na hora. Não é o tamanho da bandeira que importa, é o que se pode fazer com ela. Tudo bem, ninguém gosta de gente exibida. Melhor rodopio. Não! É, galera, me amarrem ver isso. Simpson se preparando para a sua manobra especial. O suicida Grand Flip 540, sem as mãos. conseguindo! Tô conseguindo! Chegou a minha vez! Finalmente eu saí da sombra da Lisa! Não! Isso! Isso! Graças a Deus, tirei 10 em massagem cardíaca no acampamento de medicina. E o Bart está bem, mas a verdadeira estrela desse campeonato de Beast Cross é Lisa Simpson! Lisa! Lisa! Lisa! Você sempre estraga tudo que eu faço! Sai! Rápido! Não! Eu avisei. É um pássaro, é um avião, é o Daryl. Bicicleta, né? Eu também já tive sonhos. E eu já achei que a era disco estava voltando. Agora eu sou só Stu. Nada Stu. Ei, Bart, você vai no meu baile de formatura essa noite, não vai? Não sei não, cara. É muito humilhante. Minha irmã mais nova vai se formar no mesmo ano que eu. Peraí, Nelson, como pode fazer isso depois do que aconteceu com você? Pois é, eu comprei um carro show de bola com a grana que eu ganhei vendendo minha glândula pituitária. Muito maneiro. Parabéns, Milhouse. Boa sorte na escola de comissário de voo. Eu tinha certeza que ia cair no choro quando o Kearney Jr. se formasse. Tudo bem, pai. Ainda temos o K3. Ralph, entrou pro exército. Aham, porque precisava de uma fantasia pra essa festa. Na faculdade eu vou querer me reinventar, pessoal. Vou fingir que tenho uma namorada no Canadá. Vou dizer que ela mora em Alberta e que o nome dela também é Alberta. Para eu não ter que lembrar de duas mentiras. Bart, estava ficando preocupado. Sou seu amigo mais antigo. Eu estava contigo quando consertou o nariz e estava contigo quando estragou o nariz de novo. Amigos, família e algumas pessoas que contratamos para fazer nosso filho parecer mais popular. Eu amo Milton! Pai, você está me envergonhando! Como sempre! Sim, é a única coisa que o seu pai faz bem. Será que vocês podem deixar isso de lado só por hoje em consideração a mim? Não! Ah, que se dane. Meus parabéns, Milhouse. Você passou pela adolescência e está mais bonito do que nunca. Ah, minha doce Lisa, você sabe que tive uma infância pedreira com todas as pedras que atiravam em mim. Você é a coisa mais incrível de toda essa festa. Então, com licença. Ah, não sou o melhor Simpson nem na festa do meu melhor amigo. Por acaso sabe como é ser segundo lugar em alguma coisa? Sim, eu sei, eu vou pra Yale. Escuta aqui, Bart Simpson, eu já tô cansada de ouvir você me culpar por cada contratempo que teve na vida. E você tem talentos também, seu idiota. Você é um excelente artista, ainda que não faça nada a respeito disso. Você acha que eu sou um artista? E você já tem a principal característica de um verdadeiro artista, uma vida miserável. Então, se isso tudo é culpa minha, disponha, mano. Simpson e Neto, customização de bicicletas. E aí, cara? Tá bonitão, hein? Graças a Deus, a Lisa inventou a pituitária artificial. Desculpa, eu não queria ter falado o nome dela. Escuta, cara, uma certa pessoa me convenceu a me redimir e devolver o dinheiro do lanche que eu roubei. Aqui estão seus primeiros $5,000. Uau, obrigado. O que que deu em você, Nelson? Nelson, anda logo. Vamos perder o sexto dia do Festival de Cinema Boliviano. Vocês dois estão namorando? Podia haver outro motivo pra eu ir a um festival de cinema boliviano? Desculpe não ter contado, Bart. Não sei o que realmente pensa sobre mim. Bom, você disse que eu era um artista e estava certa. Eu sou. E eu posso pintar paredes, olha aí. Puxa, isso é lindo. Mas eu percebi que não estou aí. É, fazer o quê, né? Que tal eu pagar umas cervejas pra você e pro seu namorado? Só espero fechar. Seria legal. Nos vemos no carro. Uma de minhas irmãs favoritas, Lisa. Não era pra você ter visto. Mas que bom que eu vi. Você é o Elbardo? Como é possível? Thank you. as nuvens são marrons? Poluição. Por que a grama é verde? Porque ela é artificial. Então, por que os irrigadores continuam ligados? Porque eu fiquei com muita preguiça de arrancar. Por que não saímos daqui? Porque você bebeu e eu fumei. Ah, por que cerveja é tão boa? Porque você só tomou 7 até agora. Você gostou do filme Boyhood? Ah, então era isso! Quantos anos ainda me restam com cabelo? Ele desaparece assim que as garotas gostam de você. Qual é o segredo da vida? Você pode evitar muitas situações embaraçosas fingindo que está falando no celular. Por exemplo? Peraí que eu tenho que atender essa ligação aqui.